SJT é a sigla. Dois anos depois, a volta terrorista. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é a Sidiuque no ar, tá? Mas revoltado se pá, sei lá. Nesse tempo que passou, já tentaram me matar. Cusão, a farda cinza tentou, não conseguiu. Oitavo DP, passou batido e nem me viu. Foi caguetagem aí, eu tô ligado. Quando eu fiquei preso, eu fui pressionado. Só que é o seguinte aí, não caguetei. E se quer saber, nem com dinheiro eu fiquei. Segurei o meu B.O., sozinho sem ninguém. Sujeito homem, eu nem puxei Febem. Perseguição policial na minha cola. Aí Ailton, eu sei onde cê mora. Tá chegando a hora e eu vou te pegar. O seu tiro foi em vão, nem chegou a me acertar. A vida foi em vão pra mim, eu não tava nem aí. Por causa de um cagueta, quase que eu me fudi. Pilantragem em SJT, e o alvo dessa vez era eu. Tinha que ser, aí vai vendo, aí era um a menos. Só que eu não caio nessa, nem fudendo. Eu não vacilo, tento não desandar, tá? Eu hoje tenho uma piveta pra cuidar. Só que é o seguinte aí, não pago pau pra aquele que me quer o mal. Eu não pago pau não, tô sossegado na minha, na moral. Fortemente armado, mas na moral. SJT é a sigla, é a sigla. Os loucos da viela terroriza, aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. SJT é a sigla, é a sigla. Os loucos da viela aterroriza, aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. Vida do crime, malandro, não adianta. Só enche a tua pança, não te dá confiança. Eu falo isso porque eu sei, eu já passei. Sou homem suficiente pra admitir que errei. Tô sossegado, essa porra eu não quero mais. Não quero ouvir aquela frase aqui, jaz. Não vou voltar mais pro DP, não. Aí PM, aí vai se fuder então. Eu tenho apenas 23, vou me cuidar. Vai ser difícil, vai ser foda pra me derrubar. Do que valeu pra mim no tempo em que eu andava louco. Só correria de polícia e de pipoco. Louco, doido e de cabeça feita. Mesmo sem dinheiro eu cheirava a noite inteira. Tipo que se foda se essa blusa aqui é louca. Eu paguei caro, mas se pã eu compro outra. Eu passo frio, mas não deixo os mano na fissura. Dois papel equivale a minha blusa. Para com isso, a vida não é bem assim. A cocaína nunca deu nada pra mim. Enquanto você se acaba nessa porra sem medo. O traficante tem saúde, tem dinheiro. 5 minutos de loucura é mó barato. Se acha um cara poderoso, inexplicável. Tipo cê pensa que uma pá de mina vai colar. Tipo cê pensa, onde eu passo eu vou apavorar. Sei como é, eu pensava assim no começo. 5 minutos de loucura custou um preço. E a consequência eu sinto até hoje. Polícia no meu pé, de dia e de noite. Correria pro hospital, tô pronto pra morrer. Cadê os mano que cheirava comigo, cadê? Eu saí daqui, eu vou mudar. Sobrevivi, ninguém tava lá pra me ajudar. SJT é a sigla, é a sigla. Os loucos da viela aterroriza, aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. SJT é a sigla, é a sigla. Os loucos da viela aterroriza, aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. Eu cospe fogo, calibre 38. Me traz a paz no chão, no morro. Fazer o quê? Se eu tenho que ser desse jeito. Estilo revoltado como vários pretos. Não quer dizer que ser preto é mau caráter. Isso é revolta aí, é contra-ataque. Não vou morrer na mão de um PM forgado, não. Nem paga pau pro nóia desandado, cuzão. Eu tô vendo a juventude se matar. Sob efeito bem pior que a bomba nuclear. O míssil que matou mais de 1000 no Iraque. Aqui no Brasil se chama crack. O modo terrorista de pensar me faz crer que às vezes violento a gente tem que ser. Do que adianta eu querer ser um bom sujeito? Se um monte de cuzão aí não se dá um respeito. Você tá ligado, pra tudo tem limite. Meu ato de bondade tá acabando e é o seguinte. Ser bom demais às vezes chega a ser ruim. É tipo assim, se os gambel te pega na noite aí, cê cê vai ficar levando porrada, truta, qual que é? Tu não é obrigado a pagar pau pra gangue. Não, porque ele é melhor que você, aí pensa comigo. Se for por causa do cano, eu te empresto minha 9mm. E coragem, vai, sente o dedo. Graças a você é um racista de farda a menos. Matador de polícia na favela tem respeito. E assim predomina o domínio dos pretos. A lei do silêncio é necessário, pra não virar finado aqui é necessário. Não tô incentivando ninguém a porra nenhuma, mas tá na hora da favela dar o troco do que ganha na rua. Aqui quem fala é o preto louco da viela, Don Ken, SJT, nossa favela. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. SJT é a sigla. Os loucos da viela aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar. SJT é a sigla. Os loucos da viela aterroriza. Se fudeu quem pensou que eu ia parar. Aqui quem fala é identidade no ar.